19220, autorizado por Oiduna, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado LF X-Ray da Pitomo 0, reporte estabilizado. Duna, 2000 pés, 10 no meio, autorizado, reportará estabilizado com o 9220. Zero, Alinda, cola pistana 0, vento 190 graus, 5 a 9. Alinda, cola 190, tá 3520. Controle Salvador, bom dia. Elta 9721, número 250 para 160, informação tá. A 9721, sua identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1016, via chegada ponte. Desce via 4000 pés, tá? 9721. Está liberada a velocidade, está 9721? A princípio está liberado, então 9721. 9721. Então 3520 decolou 33, controle 1-20 decimal 8, morro. 1208, boa noite, 3520, data. 186. Então 3816, completa sinal e chame torre 1895. Obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, Otan 3520, passando 1.700 pés na Puca. Otan 3520, suba via saída Conde, acione transponder 0260. É, confirma, Otan 3520, foi passado 5056 na Puca. Porém, essa saída está errada, Otan 3520, por isso é da saída Conde. Ah, não tem condição de trocar agora não, por isso você fez uma Puca. Gente, mas a FUCA não será possível, tá? 3520. O som vai subir para o nível 190 e o perfil é da Conde. Tá, já, 190, solicita a vetoração, então. Guarde. A Santos responde 0260-3520. 0260, acionado, 3520. Está curvando à esquerda, vai interceptar radial 072 de Salvador, restrito 190. Salvador, bom dia, 142, 17. Rio 17, prepara a subida da Eula e da Morte, vai guardar cópia. Prepara a subida da Eula e da Morte, vai guardar cópia. San 3520, informe intercepta 072 de Salvador, afastado 7000. Passando 4, 5 e subida 190. Tira calça de. San 3520, houve um erro no seu plano, está autorizado 210, foi direto Jamo. 210, direto Jamo, San 3520, graças. Tira calça de. Subida da EL, Leda Morte, via Upperzulu 1-0, Pubade, Upperzulu 1-6, após conforme. 5062, transponder, controle 120, decimal 8. Realizado, Campinas, 3-4-0, Riva, decora pistola 0, sua direita, subida EL, Leda Morte, Upperzulu 10, Pubade, Upperzulu 1-6, conforme. 5062, transponder, controle Salvador 208. Upperzulu 7, correto, time para posicionamento. Salvador 3809. Controle OTA 3520. Recebe. Solicita nível final 190. OTA 3520, submantém nível 190. Ok, autorizado, 190, 3520. 3520, voo Côndio, presente. Está presente Côndio, está 3520. Direita, Salo 1, 219. Direita, 219, o Gol 9220, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o Gol 9220, livrou. 9220, boa noite, Taxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette, Gol 9220. É 9721, cancelada a restrição de altitude e velocidade na posição Pelô, terça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, está autorizado, e ele é sexual e pistão no 0, reporte estabilizado. SE 2000, cancelada restrições, reporte estabilizado, e ele é sexual e pistão 9721. Próximo é Juliette, o gol 9220. Bom, 9220, informa que sua posição prevista 02, porém é mesmo enquanto executado, mantenha a posição. Vai manter essa Juliette, o gol 9220. Cerrado, mantenha nível 190, chame controle Aracaju, frequência 1203. 2035 para Aracaju, boa noite, 3520. Chamarei autorizado, obrigado. Será para os 9220? 9220 está aguardando o 02. 02, ah, positivo, estou ocupado, né? Afirma. Gol 1173, estamos com 178 a bordo. Autonomia de 3 horas e 49, alterno Galeão. Espera torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste no 0 meu meio, Mongol. Bateu Índia 71895P16, boa noite. Estabilizado ILS X-Ray, está 9721. 9721, complete a sinal e chame torre 1895. 1895. Salvador, bom dia, Otan 9721. Está estabilizado ILS X-Ray para embarque travado. 9721, bom dia, pouso autorizado por 10, ventando 70 graus, 49. Deve pouso, 10, tá, 9721. Boa noite ainda, Gol. 1-1-3, próximo ao ponto espero da 9-0. 1-1-3, boa noite, a linha mantém no 0. A linha se mantém, Gol, 1-1-3. Tão 9721, solo 53, direita, solo 121, decimal 9. Ok, direita 219, 9721, obrigado. 30, prossiga. Alguma previsão para liberação do FICA, senhorita? Aguarde apenas um instante. Azul 4217, na escuta? 9721, livrou. Amor 4217. Afirma, você tem um chamado para pushback? Volta 9721, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador, posição indicada é a 1, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 1, Romeu, 9721, desce, obrigado. 0, vento 1, 70 graus, 49. Limpe decolagem, Gol 1-1-3. Portão 2 autorizado, estão pronto para o táxi. 4217, algum inconveniente se puxar até a saída do Pátio 3 para dar passagem à aeronave que está aguardando na alta? Vamos observar aqui com a passada, mas já está Controle 1 2008, bom voo. 2081, uma boa noite, 73. Igualmente. Controle, boa noite, você chegou. 1973, decolou na sua escuta. Bom, 173, com papo a dar na decolagem subavia saída da EL para o nível 360. É, para o 360, com 1173. Bom, 9240, Fortaleza, nível 410 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, Cogbo, Proti, Jumper do 119. 5071 no transponder, controle 120.8. No transponder? 5071. Gente, autorizado, Fortaleza 410. Está colando da 10 para o vermelho, sair da mão. Cosmo e Lote. O transponder 5071 208. O 9240. Nível de escape 0 correto, time para posicionamento, fio e portão. Lá no 12 é a moto. Pushback está no meio, 9240. 9240, remota no 2 autorizado, chame táxi. Chamar táxi. Aerotáxi azul, passo 217, tem um POB 1105. Autonomia de 3 horas e 20. Alternativa é Ribeirão Preto. Azul 4217, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 096. 096, direita Índia, chama a torre 1285. Bom, 9230 autorizado, ingresso a Juliette, 02 observando o táxi 09 do azul. Eita, é autorizado, ingresso no pátio, tá visual coordenado. Bom dia, 4217, ponto de espera, próximo Pistona 0. 4217, bom dia, linha decola, Pistona 0, ventana 0 graus, 4 nós. Pressa, linha decola, Pistona 0, azul, 4217. na azul 4217. Sim. Sou 1173, chame agora o centro Recife na frequência 1251, secundária 1-3395. 1253. 2240, táxi via Parte Índia, ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 95, ajuste no 06, bom voo. Parte Índia, ponto de espera 4217, decolador 3, controle 1 da 0-18, móvel. Muito bom dia, 4217, azul da EL. Azul 4217, contato radar na decolagem, subavia, saída da EL para o nível 3400. Via 3-4-0. Torre Gol 9240, ponto espera, plantão, ponto espera, pronto. Gol 9240, a linha decola 1-0, ventando 0 graus, está para nós. A linha decola de 1-0, gol 9240. O 4217, vai líder. Para voar direto do Bendeu 4217. Aguarde 4217. 9240, decolou 07, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, voo 9247. Controle Salvador, é o Gol 9240. Gol 9240, contato a radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 410. 410, Gol 9240, na saída Momo. Gol 4217, o Central autorizou para o de Pudave. Pudave, o 4217, obrigado. Gol 9240, suba restrito ao nível de voo 310. Valeu, 310, Gol 92, correção 410, 9240. Contrarizão confirmando, o 9240 chamar o centro. Negativo, mantém a escuta do controle. Mantém. Escuta restrito ao nível 310. Restrito 310, Gol 9240. Tenha subida para o 340, nível final, chame agora Centro Recife, 1251, no Fernando 3395. Recife, 1251, 3395, bom dia. 9240, chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 52545, voo 9240. Solo Salvador, bom dia, Hotel 3601, informação Delta, solicito 340 São Paulo. Hotel 3601, bom dia, Congonhas, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. E eu apesulo 10, por base, apesulo 16 e repasse conforme. 5103, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 340, para o volume 0, Cubagem, para o volume 6, Belo Horizonte, Chomódia, para o volume 30, Entite. Saída da 10, é a DEL Leda Mótiva, é o transponder 5103 e o controle 208, da 3601. 3601, correto, tipo de posicionamento. Camarada. Bom dia, Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. Eu apesulo 10 até Taubaté. 5101 no transponder, controle 120, decimal 8. Sou 1161 autorizado, Guarulhos, 360, decola da 10, primeira direita, da El, Leda Mótiva. Apesulo 10, Taubaté. Transponder 5101, controle 120.